Salve! A fusão tá formada, Itaim PTA, São Mateus, vários loucos de quebrada, função pobre louco e DRR, aqui da antiga apresento, poder bélico da favela, marrom, consciência humana, de menos crimes, a voz do gueto não se cala, firma! A voz do gueto não se cala, segue pelos becos, todas as quebradas. Erga-se a voz dos guetos. Erga-se a voz. A voz do gueto não se cala. Segue pelos becos, todas as quebradas. Erga-se a voz dos guetos. Erga-se a voz dos guetos. A máquina opressora controlada pelo Estado. É fria, calculista e fabrica pinados. Foi na frente do juiz o réu no crime forjado. Faz o pai de família se tornar viciado. Diz pra mim que o voto consciente muda o cenário de homicídios, covardia em cima de um povo enganado. Amadeu, Rossi, Taurus, fuzil e granada. Ponto 40 na cidade. Do boneco de farda, menos educação. Penitenciária lotada por esses e outros motivos. A voz do gueto não se cala. Zona leste alerta, acidente, batida, tragédia. Imprudência, um motorista bêbado causou uma merda. Duas vítimas graves e alguns feridos. Altura do número 1300 da Avenida Marechal Tito. Atitude malandro, pilantra é quem se explica. Na mão dos polícia, deleta as fitas. Não quer me ver em cima do palco da vida. Lamento, vai segurando o peso da rima. Pra frente sem crise, longe do desencontro. No rap vagabundo, apadrinhado pelos monstros. Depois do choque, através da água fria, Rodrigo nas pistas, cérebro homicida. Do lado leste, tá em Paulista, bairro pobre e humilde, onde não cola turista. Favela por todos os lados, polícia que invade os barracos. Atrás do flagrante, debaixo de algum lugar muqueado. Mesmo que não ache nada, a testemunha do lado confirma o flagrante delito de um crime consumado. E na tormenta, amargura perdendo seu valor. Se apegou, abraçou quando experimentou. Sua família tentou, mas não te resgatou. Sua mãe derramou lágrimas de dor. MKDMC, sem dó e sem dor. Melhoras pra nós, pro sistema é um terror. Realidade no entorno, cemitério de almas vivas. No mesmo propósito, São Mateus pra vida. O ser humano está preso, mas não tá morto. Faculdade pelo certo, fábrica de monstro. O inimigo que o sistema não podia prever. Hoje tá na cena pra atacar você. Voz do gueto não se cala, segue pelos becos, todas as quebradas. Erga-se a voz dos guetos. Erga-se a voz. A voz do gueto não se cala, segue pelos becos, todas as quebradas. Erga-se a voz dos guetos. Erga-se a voz dos guetos. Essa máquina opressora desperta a minha indignação. Alta visão nessa guerra subentendida. Violência sem razão, muita opressão da polícia. No dia a dia na periferia você vê que cê está em Paulista, São Mateus ou CT. Eles são covardes e agem da mesma forma. Surpreende o pai de família e atira pelas costas. E sem justiça esses vermes sempre tem seu álibi. Eu peço a Deus para que eles fiquem longe de mim, longe de ti e de nossas comunidades. O foco principal, o alvo das maldades, das malícias, do padrão da morte, do hip-hop, da mídia, da chacina, dos ritmos. Frenético, um parceiro foi assassinado tomando whisky com o energético. Na porta do bar, na zona sul, na primeira assassina, mataram o DJ lá e mais seis manos. Que tinha emprego, que tinha família, que tinha os seus planos. Fico pensando que podia ser o que podia ser você, que podia ser qualquer um dos nossos manos. Sigo rimando até quando Deus quiser. Aí o sistema vai segurando, sou preto a pique e estou de pé na voz do grito. Lá do leste. Paz é boa, que nós tá passando. No decorrer do dia a dia, executando vários planos. Família DRR lá do leste está presente, somando com os monstros, consciente. Quem no jogo da vida sabe jogar pra ganhar. Perante a ideologia, voz do gueto está no ar. É mago abelha, a cria da favela. Herdeiro da senzala, herdeiro da miséria. Pode filmar de quinta geração. Da raga é bicho, afio, os manos sangue bom. essência humana, homem estranho sem comédia. Liga os verdadeiros envolvidos no RAP. Liga os verdadeiros, tamo junto, pode crer.